Ó homens de pouca fé, Jesus nos convida então para a confiança divina. Quem é que se lembra do Salmo 23? Por favor, repita a primeira frase do Salmo 23. Nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vocês sabem como é que eu entendi essa frase? Eu lia como está escrito, mas eu entendia. O Senhor é meu pastor, tudo Ele vai me dar, sem que eu faça nada para isso. É isso que está escrito lá? Nada me faltará. Ou seja, quando eu confiar que Deus é a inteligência suprema do universo, um Pai de infinita bondade, de amor, de misericórdia, que Ele sabe o que é melhor para nós, quando eu entregar minha vida em Suas mãos, nada me faltará. Qualquer coisa nos basta. E pessoas simples são mais felizes normalmente do que pessoas ricas. Porque seus vizinhos, seus amigos, todos são simples também. Eles estão ali tranquilos. Não tem talvez o mesmo conforto que a riqueza proporciona. Mas a riqueza é uma prova muito difícil. Porque exacerba o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Nazareno, eu estou com depressão porque eu sou rico. Fico com um sentimento de culpa. E Jesus tratou disso também muito bem. Falando a Zaqueu. E diz Zaqueu, não é? A salvação entrou na tua casa no dia de hoje, porque ele se transformou. Ajudava muitas pessoas a transformar esmolas em salários, dizia Allan Kardec. Então, ele ajudava muita gente, empregava muitas pessoas, dividiu metade de seus bens aos pobres. E vamos ver na palavra, no encontro do mancebo rico, Jesus explicar a questão da riqueza. E nós vamos ver ele dizendo para um jovem que o interpela: Mestre, o que fazer para alcançar a vida eterna? E ele responde com uma pergunta: O que está escrito na lei? E o rapaz recita os mandamentos. E ele diz: Faze isto e viverás. É um momento especial. Se a gente fizer o que está na lei, meus amigos, já está ótimo. Se a gente fizesse pelo menos os 10 mandamentos, já estaria maravilhoso. Se a gente fizer um pouquinho do Evangelho, louvemos a Deus. Está ótimo. Mas, se quiseres ser perfeito, assim como Francisco de Assis, como Chico Xavier, como tantos espíritos puros, não é? Ou de escola, grandes elevados, vai, vende tudo que tens, distribui entre os pobres e segue-me. Eu não dou conta de fazer a segunda parte, não, mas a primeira a gente está tentando. Então, vejam que são dois momentos. É uma questão de humildade. A gente não se comparar a Jesus é questão de humildade. Querer se comparar a Francisco de Assis, a Madre Teresa, a Gandhi, a Buda, é orgulho nosso, na nossa opinião pessoal. Então, ter humildade, reconhecer que a gente não dá um passo maior do que as pernas, que a natureza não dá saltos. Então, deixar também o passado passar. Porque se a gente não deixa o passado passar, a gente traz ele para a tela mental e ele vira presente. Diz Hamete. E o Cristo asseverava há 2000 anos. O trabalhador que lança a mão da charrua e olha para trás não é digno do reino de Deus. Temos que deixar o passado passar. Não importa a baianada que a gente tenha aprontado, porque é o amor que cobre a multidão de pecados. É o trabalho no bem, é a dedicação, o perdão, que é a maior caridade para a doutrina espírita, é o perdão. Está lá na questão 886. Como entendia a palavra caridade Jesus de Nazaré? Três coisas que a gente, para decorar, a gente usa uma sigla, BIP. Vamos acionar o BIP. O B de benevolência, de ver a todos com bons olhos. O I de indulgência, de dar um desconto para as imperfeições alheias. As mulheres não gostam tanto de ir para o shopping e ganhar descontos. Todos nós precisamos de descontos. Bem-aventurados os misericórdios, porque eles próprios obterão misericórdia. E o mais extraordinário de todos, o P do perdão. O perdão incondicional das ofensas, o sacrifício mais agradável a Deus, nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo.